gente, hoje nós temos um convidado muito especial que tá aqui no fundo do meu coração. Vai lá no fundo. Assim, ó. Ele é humano. Olá, gente. Bem-vindo ao Advanced. E hoje nós temos a ilustre presença do nosso grande vislumbre criador. Não, não é Deus. Mas é o Deus do ar. Presente. Tá, eu sou o Kigashi. Quando eu cheguei aqui era só mapa as coisas, né? E aí eu consegui fazer um site e estamos juntando aí a galera. O pessoal tá curtindo já faz mais de 10 anos e vamos que vamos. Aliás, quantos anos você tem? Eu tenho 25. Ah, vamos lá. Vamos começar pelo começo. Tipo, nos diz, Kigashi, como que começou lá? Pelo que eu lembro, que eu li uma história em algum lugar, começou com o Ang, que era um blog, né? É, não era um blog, né? Mas sempre foi um site de downloads, né, na verdade, a Unanimes, né? E aí eu postava algumas notícias, acho que hoje no site ainda tem algumas notícias antigas que eu postava, e eu tentava trazer, assim, muita informação, porque na época a galera dava muito valor para download, né? Então, os fansubs, tudo, o pessoal, eles criavam episódios de 6 megas, sabe? Tipo, quando eu assistia Evangelion, cada episódio tinha 6 megas, mas era uma telinha que é muito pequena. A pessoa tinha que se virar com o que tinha, no caso, né? Pois é, e aí, meu, pra 6 megas, você assistiu 20 minutos, imagina a qualidade, né? Você não conseguia nem escutar direito a voz do pessoal. E aí, o pessoal dava muito valor pra isso, e foi lançando muitos sites na época de downloads mesmo, né? E aí a melhorar a qualidade, mais animes. O pessoal foi melhorando. Na verdade, os fãs sempre lançaram com alta qualidade, o pessoal baixava no Mir e depois enrolava. Aí o que acontece? Começou a lançar muitos sites assim. E na época eu tentava trazer. Tinha o pessoal que baixava em alta qualidade, né, no Mirk. E aí eu tinha o primeiro piloto, que foi até o Guilherme, né, inclusive. Que ele foi a primeira pessoa que me ajudou no site. E aí, acho que até no site tem o nome dele, né, como Dom, tudo lá na equipe. Isso. Porque foi a primeira pessoa mesmo que. E aí ele falou, não, eu posso, a gente pode escrever e enviar, fazer o piloto, tudo. E era meio difícil, né, porque não tinha servidor. Hoje tem o Rapid Share, na verdade eu não sei nem como que tá essa área agora, né. Foi minha ideia. Mas é que assim, eu tinha um site que era SNES Runs, né, que eu começava colocando pra baixar runs do Super NES. Aí eu peguei e criei o site, né, da SNES Runs, e comecei a colocar jogos do Super NES, que na época também era 2 megabytes, sabe, é coisa bem pequena. E na época, com a internet que a gente tinha, era a única coisa que a gente conseguia fazer mesmo, né? Sempre foi 500 kbytes, era rapidinho. É rapidinho. Aí dava pra você enviar pra algum servidor da vida lá e colocar pro pessoal baixar. E aí eu comecei a colocar coisas sobre o Homem-Aranha, sabe, que eu gostava pra caramba. E aí eu comecei a colocar muito... informações do tipo a história da Homem-Aranha, todas as eras que tiveram, do HQ, tudo. E aí eu conheci um anime que era o Evangelion, né? Que acho que é o melhor anime do mundo, pelo menos pra mim, né? Foi o primeiro anime que eu assisti. E aí eu comecei a gostar mesmo, porque até então o pessoal assistia o Cavaleiro do Zodíaco quando era pequeno, na escola, tudo, o pessoal saía, tinha. Álbum de figurinhas e tudo. Só que eu não acompanhava, sabe? Tipo, eu não tinha esse tom que as crianças tinham de parar de brincar 6 horas da tarde pra ir pra casa assistir. Tipo, eu continuava na rua e não, nem sabia o que acontecia, na verdade. E aí acontece que quando eu assisti esse Evangelho, sei lá, eu comecei a realmente gostar mesmo do negócio. Eu falei, caraca, tem um mundo de desenhos tipo japonês, sabe? Totalmente leigo, totalmente, assim. E aí eu comecei a assistir. E aí essa ideia do meu site, que tinha as coisas do Homem-Aranha e o caramba, meio que eu passei e falei, pô, mas eu podia colocar de animes, né? Porque tem muito mais, porque era meio difícil você encontrar as coisas na internet, né? Mas quando você encontrava, geralmente as pessoas tentavam escrever um texto, né? O que é difícil hoje. Hoje, na verdade, o texto que você encontra no site, você encontra mais 20 mil sites, assim, sabe? É. Mas a maioria é Wikipédia, né? Não tem jeito. Aí, o que aconteceu? Aí, eu peguei e passei a colocar animes. Só que aí eu peguei e falei, ah, mas... Caramba, eu tinha meio que preguiça de ficar procurando esses animes que já eram lançados, sabe? Tipo, Yu Yu Hakusho. Depois eu fui saber o que era bom, né? Fui assistir tudo e falar, caramba. Nem isso. Até então, pra mim, era Evangelion pra frente, né? Então, aí, eu, por isso, inclusive, que quando eu resolvi fazer um site todo só de animes, eu falei, não, vai ser Only Animes New Generation. Sabe, tipo, nova geração, só coisa nova, não vai ter coisa antiga. Ah, yeah. Entendi a ideia do Only Anime. É, então, aí foi essa ideia. E aí eu comecei a assistir os animes, tudo, só que fatalmente eu comecei a cair no mundo de Dragon Ball. E eu era tão noob assim que, por exemplo, o Kigashi, eu tive que inventar o nome, né? E assim, porque assim, eu não sei se hoje é forte ainda esse negócio de você criar um nome pra você entrar num fórum e conversar com as pessoas. É meio que obrigatório, lógico, na Unanimes, mas eu não sei se hoje ainda funciona desse jeito, entendeu? Então, cara, algum tempo atrás, tipo, lá pelos meados de 2005, 2006, um nome ficava. Quando você pegava um nome, por exemplo, o meu era Alan0027, eu entrava em qualquer lugar com esse nome, as pessoas me encontravam em outros sites com esse nome. Só que hoje em dia eles estão um pouco se ferrando, tô nem aí, eles pegam e colocam qualquer nome, nem importa. Quantas Haruno Sakura tem na Mano Animes? Não, hoje em dia, hoje em dia, pra você ver. É porque o pessoal também vai pelo personagem que mais gosta também, né? É, também. Só que assim, por exemplo, o meu, eu não sei se você me conhece, mas eu sou o meu primeiro nick no A era Dark Onigiri, sabe? Certo. E aí eu fui meio divertido. Conversando. Nossa, sabe? Eu não sei se você sabe que eu fui banido, né? Não sei. Ah, que bom, então. Conta pra ele, o banido. É pronto? Você ficou sabendo de história de alguém que abusou de um bug no chat? E aí colocou uma foto indevida. Que bizarro, foi você, meu? Tá expulsando a Nives agora. Não, ele vai me matar. Não, eu lembro, cara, que na época, assim, eu fiquei super... Não, eu fiquei super preocupado, assim, por causa da média da idade das pessoas, sabe? Que entra no site e tudo. E, assim, nem eu consegui entrar no site, né? Eu entrava no site e ia pra imagem lá. Eu falei, caraca! Aí... Eu não acredito, eu peguei até o... Não, aí, não, assim, o navegador tem um monte de plugin, né, pra, de desenvolvimento e tudo, aí ele acusou que o site. É, ele acusou que o site tava tentando me redirecionar, tudo. Aí eu falei, ah, foi JavaScript e tal. E eu falei, nossa, também eu fui muito Zé, né? Eu não bloqueei JavaScript no chat, né? Então foi eu que te bani mesmo e tal. Então, aí eu cheguei pro Vice e disse assim, Vice, tem um bug no chat. Eu posso redirecionar a pessoa pra qualquer página que eu quiser. Se eu quiser enviar pra site pornô, se eu quiser enviar pra site de pitching, tipo, pra infectar o computador, se enviar pra qualquer lugar, eu posso fazer o que eu quiser. Eu falei, ele não fez nada. Eu, cara, depois de 2 dias, cara, eu tô falando... Cara, não tem muito o que fazer, né, na verdade. Assim, me avisar, porque depois que aconteceu, todo mundo me avisou, né? Então, era esse o sentido que eu queria fazer. Porque, porra, na verdade eu fiquei putinho porque ninguém me ouviu. Mas, porra, cara, eu desculpa, mano, eu queria ser reconhecido. E eu fui. É que, na verdade, por exemplo, meu MSN na época, e Skype agora, ele já foi muito, muito do site, sabe? Tipo, eu tinha muito contato do site. Da Unanime, só que depois com o tempo eu comecei a trabalhar, então virou muito profissional, então eu só tenho contato profissional no meu Skype. Então o próprio pessoal, tipo o Vice, o Shura, então eu não tenho o contato desse pessoal, entendeu? Então se acontece alguma coisa, tem que me mandar pelo site. E teve uma época que eu mesmo não entrava no site, eu demorava muito tempo pra entrar, porque tava muito corrido, muito apertado, faculdade, então Ô, Boninho, vamos fazer o seguinte, é só uma dúvida minha. Você não viu a imagem que você colocou, né? Não, e nem me manda, senão você não cura. É, não, eu só tô perguntando. Aquilo é pior do que Two Girls and a Cup? É tipo no mesmo naipe, Ainda tem bug no chat. Tá. É, você tá no chat agora? Tô, manda aí. Vamos lá, você colocou pra bloquear, pra não copiar aqui, aí vai ser difícil, né? Pera aí, deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa eu copiar um texto aqui grandezinho. Uma fanfic qualquer. Uma fanfic qualquer. Tô vendo a fanfic. É certo fazer isso aqui? Posicionando aí. Eu acho que não bloquearam. Eu acho que ainda não bloquearam isso. Olha o que tu fez! Até então, pera aí, então, cara. Calma aí, calma aí. Vai lá. Calma aí, pronto. Até então, então vamos lá. É, vamos ver o que acontece se eu fizer isso aqui. Vai, texto. Dá pra enviar. Eu acho que não tem limite. Eu acho que você deveria ter controlado isso um pouquinho melhor, porque olha só, eu consigo deixar o chat lá embaixo. Ok. E além disso, eu consigo criar contas hoje e postar no mesmo dia. Como assim, postar no mesmo dia? No chat? Sim, eu não sei se ainda tem, mas antes tinha a restrição de uma semana pra postar. Sim, sim. Aliás, tem isso? É hoje. Ainda tem? Tem. Ah, tem. Aí eu consigo criar 20 contas agora. Não, não precisa. Então, eu consigo criar 20 né? contas. Não preciso, cara. Não preciso. Eu não quero. Eu não quero, mas sim. Eu só queria, sabe, desempenhar meu papel de bom cidadão e de indicar um bug que dá pra fazer. Oh my god. Se, como recomendação, se você puder incluir na página do chat pra limitar o número de caracteres pra 250 ao invés de usar a página HTML pra fazer isso, seria uma boa. Como alternativa. Assim? Aí coloca restrições. Porque assim, não, quando você... É porque a ideia é deixar o pessoal meio livre, né, meu? A galera já te dedurando aqui. Capaz, não acredito que fizeram isso. Já tão aí dedurando ele, mano. Já tão esperando que ele andou no chat apontando, né? Imagina. Não é isso. Pensava que era. Calma aí. Eu desci essa página e não consigo achar o fim dela, gente. Caramba, vocês querem que eu arrumo agora? Não faz isso. Não. Tá no podcast, não pode sair. Você vai ter... então. Deixa eu perguntar uma coisa. Você já corrigiu o bug? Foi. 250, né? Gente, eu não acredito. Nossa, que suporte ótimo! Dá pra não, cara, é que você acabou de fazer isso. Aí o pessoal tava reclamando que tava conversando, que não consegue. Porque aí a pessoa tá conversando, tipo, quando você meteu o negócio lá no fim da página, ninguém conseguiu acompanhar. Nossa! Eu acho que o Bolinho tinha que ser banido porque ele abusou do bug. De novo, né? Só acha, né, Aika? Eu acho, só. Tipo assim, você tá achando. Não, mas então, o grande problema mesmo hoje, pra mim, é exatamente isso, entendeu? O pessoal descola alguma coisa errada, só que fica complicado, assim, porque eu testo, mas o jeito, por exemplo, ele foi lá na fanfic, provavelmente selecionou o texto todo e colou de uma vez. Então, tipo, o Java não reconheceu. Ou se você pega algum plugin que desabilita o JavaScript, também você consegue fazer, colar toda a fanfic lá. Então fica muito mais difícil eu controlar esse tipo de atitude, mas eu tento controlar o máximo, mas é meio difícil. Ah, cara, eu sei, é muito complicado você pensar em todas as possibilidades de dar algo errado, né? Sim. Você não consegue prever isso na vida real, imagina num programa. Então, digamos que eu te entendo e... Eu sei como é triste quando você faz algo e alguém vai lá e zoa tudo. Que nem o Pix. Não, pra mim não é triste, né? Pra mim não. Não, mas é complicado. E já vou lá e resolvo, né? É bom porque já vê o que tá acontecendo. Mas... Ah, tô me avisando, vou arrumar isso, entendeu? Sim, porque, por exemplo, no acho que era o primeiro ano da OnlyAnimes, ONG no caso, né? Primeiro, segundo ano, eu usava um sistema que hoje eu programei tudo, né? Desenvolvi tudo do zero, mas antigamente eu usava um sistema que era o tal de PHP Nuke, que era um sistema. Hoje existe o WordPress, né? Que já faz esse trabalho, mas na época era o PHP Nuke. E aí teve um hacker que o cara chegou e invadiu o site. E aí ele entrou na administração, mudou, postou uma notícia, sabe? Tipo. Você. Zoa, mas como? Ele invadiu por SQL Inject? Sim. Ah! Isso não funciona mais. Mas eu ficaria pra se eu montasse um site, alguém invadisse e fizesse. É, então, ainda bem que eu fazia backup, né? Mas até, tipo, sabe, até dar de noite você acessar o site e ver que tava com problema é meio complicado. Mas assim, pra mim é super de boa, né? Só, tipo, usar pra zoar a parada que é meio complicado, assim. É, que nem eu fiz. O que eu fiz, eu zoei a parada, foi chato. Se eu tivesse colocado a foto do pônei maldito, bonitinho lá, teria sido até engraçado. Uhum. Eu não tivesse sido banido. Então, porque assim, não sei se vocês perceberam, mas eu tô me esforçando pra OnlyAnimes um dia conseguir virar realmente uma empresa e a gente um dia conseguir fazer alguma coisa legal pra poder sortear prêmios, entendeu? Pra, pô, caramba, eu achei do caramba essa ideia de podcast, sabe? Tipo, falei, caramba, meu, sabe, era o que tava faltando pra dar uma movimentada, porque tá muito parado, o pessoal não vai mais no fórum, tá muito parado esse fórum. E eu entrei pelo fórum, eu comecei pelo fórum e fui pro chat depois. Exatamente, a maioria do pessoal chega aqui pro fórum, agora a galera já não sabe mais o que é fórum, então... Eu não sei usar o fórum. Então, entendeu? E era uma coisa tão comum, né? Há pouco tempo atrás. E tem que ser levado como motivação então... é que o Mundo Canibal, o Omelete, o Chat.com, o Mortadelo são sites que estão no ar há muito tempo e que começaram como online animes, né? Ah, sim. Até então, o Anime Spirit também. A gente começou na mesma época. Eu sou colega do Túlio, né? Que é o dono lá, que fez tudo. Eu até meio que no começo, até meio que me inspirei, né? Porque a gente já tinha um site meio tosco, né? Nós dois. E o dele era muito mais visitado, né? Que tinha um nome meio bizarro, Anime Spirit, e aí depois ele mudou. E aí meio que deu vontade mesmo de falar, não, vamos continuar tudo. E hoje tá dando super certo, entendeu? Anime Spirit. É, mas cá entre nós é mil vezes online animes do que o Anime Spirit. O Anime Spirit não consegue me entender aquilo lá. Mano, eu tento fazer uma conta, tento mexer na minha conta, tento lidar com a minha conta, eu não consigo. Tô sempre brigando com aquela porcaria. Aí o online... Só entra lá pra ver fanfic. É. Então, mas é, por exemplo, hoje o forte deles é fanfics, né? E a ideia, assim, eu nunca, na verdade, no começo, assim, eu não apostava, né? Em fanfics, assim. Tanto que a gente tem fanfics desde 2000... Acho que a gente tem desde 2007, desde 2008. E assim, nos últimos dois anos que eu fui arrumar direito o sistema, o pessoal cadastrar tudo, e hoje ainda tem que arrumar muita coisa ainda. O pessoal tá pedindo, até aquela questão lá de denúncia, sabe? Tem muitas coisinhas pra resolver. E aí, eu meio sem tempo, assim, não consigo. Mas a ideia mesmo é criar um site profissional, entendeu? Hoje eu não tirei downloads, assim, era o que trazia muitas visitas. Hoje, só o site de downloads tem duas vezes mais visita do que o próprio OnlyAnimes, sabe? Tem muito mais visitas. E eu tipo meio que tive que separar, porque é o seguinte, tenho que pagar o servidor. O Google tava meio que em cima de mim por causa dos direitos autorais, né? É um tópico pode falar. Tocar até uma pergunta, eu sei que não. Mas o que mantém o site no ar? Seriam os anúncios que tem no site, ou é coisa que tu desembolsa teu próprio bolso? Tu trabalha, tu paga? Então, sou eu que mantenho o site, né? No caso, eu que pago o servidor. Uhum. Né? E aí, mas não tem ajuda de anúncios? Tem, mas olha, é irrisório. É irrisório. É pra falar. Eu gostaria de comunicar que eu bloqueei os anúncios, então nem isso eu te dou pra te ajudar, tá? Então desculpa. Tem esse tipo de coisa também, que tá aumentando muito, a galera tá usando muito plugin assim pra bloquear anúncio, mas é. Fora isso, sabe, tipo, tem muito site que se dá bem com isso, mas é que a gente ainda não engrenou ainda, né? Porque precisa dar mais uma atenção pro site. Mas a gente tá indo, né? Então, quando eu tenho um tempinho, eu vou dando uma melhorada. É, a gente tem percebido que várias coisas vêm mudando durante o tempo, e isso eu acho bem legal. Tipo, há um ano atrás eu entrei aqui no ar. E hoje, se eu fosse comparar, já mudou muita coisa. Tanto em questão de erros arrumados, quanto de visual, quanto, sabe, ferramentas que foram criadas. E por exemplo, a própria página inicial. Oi? Agora dá pra deletar fanfic. Olá, isso é muito bom, sabe? Então, mas é isso que eu tô falando. É uma coisa muito, muito, muito simples, mas que eu simplesmente não tinha tempo de fazer, entendeu? E aí foi ficando pra depois. E aí eu tava criando um sistema super complexo e eu não tinha opção de deletar fanfic. É meio ridículo isso, né? Mas. você pode criar. Dá pra deletar? Não dá. Não uma dá, coisa legal. Seria também, eu não sei o motivo de você não ter colocado isso, mas por que não dá pra deletar o usuário? Então, assim, na verdade eu não sou fã muito de deletar nada, né? Eu prefiro desativar a conta, e vai ser o próximo passo que eu vou dar na área de usuários, vai ser de desativar a conta, não deletar. Anotando aqui. Seria ótimo que tivesse pra desativar, por exemplo, vamos supor que deu algum problema aqui no OA. Tipo, vamos supor, eu coloquei uma foto minha de bolinho pelado. E aí. Puxa, e aí todo mundo deu merda. E aí o meu nome ficou. E tipo assim, tem várias páginas fora do ar que linkam pra cá. E todo mundo pode ver meus tópicos. Imagina eu saindo, deletando mensagem por mensagem de cada tópico. Porque dá pra fazer isso. Não dá pra deletar todas, mas dá pra deletar uma por uma. Só pra a pessoa não. Os caras não virem atrás de mim. Seria legal se tivesse uma opção de desativar. Poxa, não quero mais as minhas informações, que vejam minhas informações nesse site. Eu quero desativar, que nem uma rede social. Apesar sim, que sim. O Facebook não deleta também. Então, porque é um caso de estrutura do banco de dados e toda esse ecossistema, né, que envolve a parte de trás do site, que não é o que as pessoas veem. É muito complicado você fazer esse tipo de informação. Porque, por exemplo, se eu deixar apagar um usuário, meu, quantas coisas eu não tenho que apagar desse usuário, sabe? Sim, todas as referências a ele vão. Todas as referências dele. Meu, é muita coisa, é muita coisa. São muita 100 coisa. Mil usuários ainda, né? Não é só 2, 4, 7, 8, são 100. Entendeu? Imagina o quanto de registro que não tem. Sabe? Tipo, são gigas e gigas de informações. Se o site como tá já dá problema de registro e tudo mais, imagina se você deletar uma pessoa, todas as referências a ele vai dar problema e o site vai dar muito porque, problema. Por exemplo, se você apaga um post do tópico, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá e contar todos os posts que restaram no tópico pra gravar no tópico lá no fórum, entendeu? Então esse tipo de coisa de contagem, isso requer muito do computador, e assim com o mínimo possível, entendeu? Quando eu peguei o servidor lá no... que a gente aluga um servidor dos Estados Unidos, né? E aí eu fui montando ele e assim, meu, o site começa a pesar um pouco, eu vou lá e coloco mais memória, troco, sabe, o processador, e aí isso vai aumentando o valor. Tanto que o próprio chat do Only Animes ficou muito tempo, mas muito tempo sem, sabe? Tipo, a galera começou a gostar muito do chat, gostar muito, o pessoal tava usando, de repente, tipo, não aguentava mais o servidor. Aí o que eu tive que fazer? Tive que desativar o chat privado lá, né? Sim, você cuidando de tudo, você cuida do site, você planeja, você faz as imagens, você... tira leite da vaca também, dá para os filhos. Mas é como eu falei, assim, no começo foi muito pior, entendeu? Hoje, meu, praticamente, eu só faço o que eu gosto.